Eu estava voltando de viagem com a Dani e as crianças no carro, e durante uma hora e meia de viagem, foi um tempo de muita batalha espiritual, de muita guerra espiritual. E eu não tinha condições, meu semblante, meu rosto, minha vontade era de parar, ou então de ser transportado, transladado para cá, estar dentro de casa e não estar na estrada, e não estar dirigindo, e aquela angústia de uma hora e meia de opressões, de batalha intensa no mundo espiritual. Eu não me lembrava, eu não vi a hora em que acabou a batalha. Eu só me lembrei no dia seguinte, enquanto estava compartilhando isso com Azaf. Eu me lembrei, meu Deus, tinha acabado, é mesmo, de repente. E aí, mais um tempo, eu me lembrei que eu tinha pensado, enquanto estava no meio daquela batalha, e não era eu pensando, era o meu espírito, tinha recebido uma palavra: não andeis ansiosos. O vosso Pai Celestial sabe de todas estas coisas. O Espírito Santo soprou essa palavra no meu espírito, não foi um raciocínio meu. Eu só falei: Deus, o Senhor sabe. Eu não preciso nem orar, o Senhor sabe. A partir daquele instante, a batalha, a guerra espiritual foi simplesmente aniquilada. Eu viajei o resto da viagem da estrada abençoadamente, tranquilo. Não veio mais aquela batalha, aquelas setas, não vieram mais sobre mim, mas eu só fui me lembrar disso no outro dia. E eu comecei a entender: Senhor, no dia anterior, eu me assentei com um DVD e assisti uma mensagem. E na mensagem o pastor estava ministrando exatamente isso. Tem momentos que você não pode, você nem precisa, você não tem condições nem de orar. Você não consegue, não pode orar, ou você nem se lembra de orar. Mas o Espírito do Senhor vai ministrar a você. Não andeis ansiosos, não se preocupa. O Pai sabe de todas as coisas. Eu tinha ouvido uma mensagem antes, um dia antes, e o Espírito trouxe aquilo no meu espírito. Eu nem me lembrava, foi me lembrar disso um dia depois. Foi depois que veio aquilo na minha mente, simplesmente acabou a guerra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, não é apenas para sabermos as doutrinas da igreja. Pouco importa quais são as doutrinas da igreja, pouco importa no que nós cremos, como pensamos, e aqui nós achamos isso, nós pensamos isso, e nós queremos assim e assim. Pouco importa o quanto nós conhecemos da verdade, pouco importa, irmão. O que importa é eu e você estudarmos para manejar bem a palavra, viver a palavra. Se estivermos assim, vai ter muita importância a verdade. Bem, nós cremos assim, porque a Bíblia diz assim, e porque é assim que o Senhor tem nos levado a caminhar em vitória, triunfando. E quando estamos lá no meio do deserto, nós não nos lembramos de nada, nós não temos nem condições de orar, mas o Espírito do Senhor nos faz lembrar a palavra, ou sopra a sua palavra, porque nós já a estudamos. Isso também significa manejar bem a palavra. Você e eu precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias. Vamos começar no dia 4 de fevereiro, a escola de discípulos. E nós vamos passar por um semestre estudando algumas matérias. Alguns irmãos já até estudaram. Mas será só uma doutrina religiosa se a gente falar assim: não, isso aí, essa matéria eu já estudei. Isso aí, olha, inclusive eu domino. Isso aí eu domino, esse assunto é minha área. Eu não preciso. Pronto, esse aí já está reprovado. Porque, na verdade, se as coisas ficam só no intelecto, irmão, a gente já fracassou. Porque Deus precisa o tempo inteiro. Eu podia dizer, mas Deus, essa frase eu já ouvi ela inúmeras vezes, eu já preguei sobre essa frase, Deus. O que, que é isso? Eu tenho um trato, eu tenho estudo sobre essa frase, vosso Pai Celestial, não andeis ansiosos. E tem outra, Senhor, nem está falando sobre mim. Está falando sobre o ímpio, que anda ansioso pelo que vai comer, o que beber. Eu não sou assim. Pois foi essa frasezinha simples que veio sobre a minha mente com tudo que eu posso ter estudado sobre isso, não adiantou nada o que eu estudei. Mas o Espírito pôde usar esta palavra que já estava arquivada na minha mente e soprou aquela palavra. E foi o livramento daquela viagem. Por isso nós vamos estudar e estudar e estudar e estudar. E não é estudar para aprender, é estudar para viver. É estudar para inundar nosso espírito. Pode depois fechar o livro e falar assim: olha, eu não me lembro de mais nada, eu não domino, eu não, se você me pedir para ensinar o que eu estudei semana passada, eu não me lembro mais nada. Mas eu sei de uma coisa: eu fui para diante do Senhor e o Espírito de Deus está me alimentando com essa palavra. Vai chegar uma hora em que ela se materializa. Nesses dias de férias, uma semana que tiramos, Deus nos levou milagrosamente, na última hora Deus nos levou para outro lugar e foi para estarmos ali recebendo ministrações através daqueles irmãos. São pais sobre a minha vida, sobre a vida da Dani. E uma das ministrações que aquele irmão foi usado por Deus para trazer sobre a minha vida é: filho, com Jesus foi assim. Jesus ensinou por 3 anos e meio os discípulos. E depois de 3 anos e meio, eles erraram tudo. Parecia que eles não tinham aprendido nada. Pedro negou Jesus. Os outros discípulos voltaram para Emaús. Alguns ficaram lá em Jerusalém, mas assim, para onde, o que nós vamos fazer agora? O Pedro falou assim: ah, eu vou voltar a pescar. O outro falou assim: ah, eu também vou. Ah, deve ser, peraí, eu vou atrás também. Acabou, olha, não tem jeito. Tomé falou assim: olha, eu não creio mais nada. Eu, honestamente, eu achei que ele ia trazer o reino a Israel. Mas Jesus vem e não fala nada. Jesus só fala assim: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Então aquele irmão me disse uma frase que faz parte daquelas que são máximas para a nossa caminhada. Filho, toda vez que você está ministrando a palavra, a semente fica. Na hora de Deus, ela se manifestará. Vai ter um momento em que aquela palavra vai se manifestar. Nas nossas expressões bem terrenas, a gente diz assim: vai ter um momento em que a ficha cai. Caiu a ficha. Ah, meu Deus, então é isso. Mas isso não acontece como aconteceu na estrada. Caiu a ficha e eu nem vi que tinha caído, eu só fui saber disso depois. Porque a palavra de Deus tinha sido ministrada um dia antes. Por isso nós vamos caminhar na escola de discípulos. E é um compromisso, irmão. Ontem eu estava conversando com a Dani. E eu disse a ela: tem pessoas que terão mais dificuldade. Imagina, a gente, terça-feira, grupos caseiros, culto nos lares. Quarta-feira temos o culto aqui. Vamos começar um treinamento com a Helenita na quinta-feira para professores de crianças e pais de crianças que quiserem. Sim, alguns podem ter dificuldade, terça, quarta, quinta. E a Dani falou assim: mas nós vamos ter que dizer a eles, vai ter que ser feito um esforço. Se algum não pode fazer esse esforço, fica para depois, mas alguns vão ter que fazer um esforço, se quiserem. E é verdade, irmão, o reino é tomado pelo esforço. Estou entendendo que isso é prioridade na minha vida, Senhor. Então eu vou fazer um esforço de estar todo domingo na escola. Eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou durante a semana repassar aquela lição. Eu vou. Porque eu estou entendendo que na hora, lá no meio do deserto, eu não vou poder abrir livro algum, eu não vou poder chamar o professor, eu não vou poder perguntar ao pastor, eu não vou poder pedir uma oração, eu vou ter que enfrentar a prova sozinho, não posso colar, eu vou ter que fazer a prova e eu preciso ser aprovado. Então eu quero manejar bem a palavra de Deus.